40 graus. Eu sou o André, estamos aqui na virada de 180 graus e a gente sabe que precisamos viver Jesus independente da situação, não é? Com certeza. Tô certo, Sayão? Certo. É totalmente certo. Pois é, eu tava conversando com uma pessoa, né, falando pra ela da importância da gente viver Jesus em qualquer situação, a pessoa virou pra mim e falou, olha, no meu negócio não dá. Que isso? No meu negócio, assim, né? A gente tem que dar uns jeitinhos, né? A gente já falou até sobre o jeitinho no 180 aqui. Eu tenho que fazer algumas coisas aqui, não dá pra aplicar a Bíblia aqui nesse lance. E, dizendo assim, ah, o ambiente empresarial é diferente. Aqui é outro departamento. É mesmo outro departamento, Suzy? Olha, eu acho que não. Eu não acho que é muito importante a gente viver, ser sal e luz do mundo, viver Jesus, né? Nos negócios. E aliás, eu acho que é mais importante ainda. É, se né? a gente realmente viver, a gente vai ser sal de verdade e luz de verdade. Não dá pra fazer distinção, né, Sayão? Não dá, Suzy. O negócio, André, realmente é complicado. A gente deve saber que existem pessoas e grandes empresas que, contra esse raciocínio barato de gente que não tem coragem, não tem peito para enfeitar a coisa, que resolveram aplicar os ensinos da Bíblia aos negócios. E a gente descobre que não apenas isso é possível, mas a princípio parece difícil, mas é a melhor coisa que alguém pode fazer. O negócio é sério, fique ligado, preste atenção, porque é sobre isso que a gente vai falar no 180 graus de hoje. Quem passa pela virada de 180 graus tem que fazer a diferença. Precisa viver o reino, até mesmo nos negócios. Esse é o 180 graus, a virada da sua vida. E vocês conhecem, gente, o Walmart? Conheço. Conhece, já ouvi falar, sim. Tive que fazer compras semana passada. É, então. Mas sabe que, olha que interessante, o Walmart, eu fiquei muito surpresa com isso. Ela é dirigida sob a influência da sabedoria bíblica. É mesmo? Puxa, supermercado é? Dirigido, é um grande negócio, aliás, sim. Né? Quer dizer que usa hoje, princípios bíblicos assim para... Exatamente, princípios bíblicos dentro do negócio. Eu conheço também uma rede de lojas de roupa, que é a Forever 21 nos Estados Unidos, que é muito interessante, é uma pessoa... A Fábrica Eternidade lá? Que não, que é? Seria bom, né? Como é que é esse negócio? Mas ainda não dá. Ainda não. Eles fabricam roupa e é muito interessante quando eles tiveram uma crise bem acentuada nos negócios, a pessoa responsável, ele é tão, assim, de Jesus, né? ele aplica do tanto... Do reino. Ele falou pro pessoal que ele não ia mandar ninguém embora, apesar da crise, que ele tava numa crise de quase falência, fechando. Ele falou, não vou mandar nada embora, porque esse negócio é de Deus, não é meu. E aí, ele poupou a vida, ele foi pagando do próprio bolso, assim, com prejuízo e tudo. Ele salvou tanta gente, assim, de estar na rua, de perder o emprego, de ficar numa situação complicada. E os próprios funcionários se juntaram para trabalhar mais. Deram mesmo, se dedicaram mesmo, às vezes sem receber nada. E se dedicaram, varavam noites e trabalharam muito para reerguer. Hoje, eles têm rede de lojas, assim, até no mundo inteiro. Eles saíram dos Estados Unidos, foram para outros lugares. É incrível essa história, não é? Muito, muito legal. E o que você acha disso, Sayão? Como é que os negócios têm que ser? Como é que essa relação entre fé, negócios, Bíblia? Como é que então, é isso? Então, Suzy, né? Entre a Bíblia e o business, né? Como é que fica aqui? Se a gente vai tirar nota B nessa história? O negócio é o seguinte, não sei se o André já sentiu isso. Parece que tem gente que acha que negócios e fé não tem nenhuma ligação. Pois é, é sim, a gente falaram para mim. Conheço gente até que é meio estranho, assim. Ele é uma pessoa na igreja e outra pessoa no ambiente de trabalho. Exatamente, né? Muitos, né? É como se fosse uma realidade assim, distinta e distante. Mas a grande verdade é que não é assim. Uhum. Na verdade, vamos tentar entender direitinho. Quando você tem esse grande encontro com o rei Jesus e o reino faz parte da sua vida, você se torna, no sentido pleno da palavra, uma pessoa de Deus. E você é uma pessoa de Deus em tudo quanto é lugar. Uhum. Sim, claro. Aí é a hora da gente fazer diferença nos negócios. Porque você imagina só, se todos os negócios, as empresas forem administradas por princípios egocêntricos e antissociais... Não sobra nada. Vira doideira, vira verdade. Loucura. Ou se é que já não virou em grande parte. Uhum. Então, o que que acontece? No reino, nós temos a conexão, a ligação entre o mundo de Deus de fé e o mundo dos negócios. André, que coisa interessante. Será que você está concordando comigo? Você está meio pensativo aí. O que que houve? Eu estou lembrando de um negócio que aconteceu em 2008. Né? Copa do quê? Não, não foi Copa de nada, não. Foi um prêmio que foi entregue. É o prêmio de organização mais eficiente dos Estados Unidos. Puxa, ah, quem foi? Uma multinacional que ganhou. Exército de Salvação. Como o quê? Assim? Uma igreja e uma entidade social, né, que chama Exército não, de Salvação. Não, peraí, dá um tempo. Ô, Suzy, você escutou esse negócio? Empresa, um prêmio, prêmio que de dá uma organização pra... mais eficiente? Como assim? Dado para uma denominação cristã. Que isso? Legal, né? E eles ganharam o prêmio de ser a organização mais eficiente. Do ponto de vista do ponto de vista empresarial, da administração, do business, né? Nossa. Mesmo que o pessoal fala, porque é impressionante, né? Você conhecendo um pouco o Exército de Salvação, a gente tem contato, né? A coisa é muito bem organizada. As coisas funcionam assim direitinho. A gente vê que esse negócio de eficiência, né? Da uhum. coisa ser funcional, não é privilégio de empresa. Princípios de eficiência aplicados em qualquer lugar tornam aquela organização assim, algo que faz a diferença no mundo e acaba chamando a atenção uhum. de qualquer ambiente. Isso aconteceu com o pessoal do Exército de Salvação, Sayão. Olha, André, é que legal a gente estar falando sobre isso, porque a gente vai descobrir, então, que o Deus uhum. né, da salvação e da vida Sim. é o Deus que nos ajuda a trabalhar no dia a dia. Trabalhar uhum. com eficiência, com certeza. Quando eu chego no escritório, quando eu abro a minha planilha do Excel, quando eu vou trocar um pneu, quando eu vou fazer uma cirurgia, quando eu vou vender produtos, né, fazer o estoque, Deus está envolvido nesse processo. Poxa, André, isso é muito legal a gente saber. É mesmo. E o que, que eu estou pensando? Olha só, Suzy, que coisa interessante. O pessoal às vezes imagina, né, que essas coisas assim, grandiosas são feitas de maneira assim, espetaculares assim, e apoteóticas. Né? Mas olha, André, eu lembrei de um texto bíblico de Lucas 19, 17. Jesus falando sobre coisas ligadas ao futuro reino de Deus e dando aula de administração. Que legal. Que né? precisava ter, acho que qualquer, até na Harvard School. Ele diz, muito bem, meu bom servo. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Lucas 19, 17. O que a gente aprende? Que esse Deus maravilhoso que mexe com a vida da gente nos ensina como é que a gente caminha no dia a dia. Né? Quem é sensível, fiel, confiável naquilo que é menor, certamente será naquilo que é maior. Por isso que aquele que foi confiável em pouca coisa vai governar sobre 10 cidades. Aquele empresário que é confiável e fiel em pouca coisa, ele vai chegar longe. É por aí que vai o caminho de Jesus. Graus, a virada da sua vida. Gente, nada de novo debaixo do sol. Uma geração vai, uma geração vem. Tô aqui filosofando um pouquinho, mas... Nada de novo mesmo, né? São coisas interessantes que já estavam na Bíblia. É, Deus já falou pra gente já há muito tempo. E hoje as pessoas estão descobrindo, elas estão entendendo, tá caindo a ficha, né? É verdade. Pra algumas pessoas, do valor da espiritualidade, daquilo que é realmente vindo, dos princípios de Deus, que no bom desempenho, no setor corporativo, vocês que acreditam? Coisa impressionante, que coisa isso, né? De louco, né? Eu trabalhei um pouco na área de RH e eu lembro que, assim, era a moda do momento, era trabalhar princípios, né? Então, hoje tem muitos livros, Jesus, o maior psicólogo, Jesus, o maior administrador, Jesus, é tudo, sim, né, agora. Uhum. Mas é impressionante como eles trabalhavam esses princípios para que as pessoas pudessem se tornar mais eficientes, né? E Jesus é um dos exemplos, é uma pessoa, assim, mais usada hoje nas palestras motivacionais. Que empresa. Nas palestras de treinamento dos funcionários da empresa. É muito interessante isso, não é, Sael? É demais, Suzy. Olha, a gente, quando começa a olhar para isso, André, não sei se você já fez uma pesquisa, deu uma olhada, você fica bobo com quantos livros sobre esse tema nós temos hoje. Eu conheço até o caso de empresas que estão contratando consultoria de espiritualidade para o bom desempenho dos seus executivos e pessoas de ponta aí. Olha isso. Acho que uma coisa que ficou emblemática nesse processo foi um livro que fez um sucesso tremendo chamado O Monge e o Executivo. Ah, eu li. Um livro interessantíssimo que vai mostrar a história do indivíduo que vem do setor corporativo. E ele vai passar um tempo, né, num mosteiro e ele faz ali diversas atividades que são atividades reeducativas na relação que o indivíduo tem como pessoa humana diante desse mundo sagrado e o mundo das pessoas, onde ele realinha o seu jeito de ser para poder enfrentar essa realidade do mundo business, que não pode ser um mundo selvagem. É impressionante, é uma leitura obrigatória. Quem está ligado ao mundo dos negócios precisa entrar em contato com quem entende de todos os negócios do universo, que é o grande rei. André, é muito legal isso. É mesmo, Sayão. A gente vê, né, que o reino também chega no mundo dos negócios, né? Ele não é algo que está à parte. Na verdade, o reino não está à parte de nada. É verdade. O reino, ele entra... Ele reina. E reina sobre todos os ambientes, todas as classes sociais, todos os lugares precisam do reino, não é, Sayão? Absolutamente. Aliás, André, para a gente fechar aqui, qual é a grande necessidade, os desafios do mundo de hoje? Péssima distribuição de renda, né, concentração de recursos, de problemas poder. De poder que envolve a relação de finanças e de negócios. A maneira de sanar essa realidade é permitindo que a mentalidade do reino entre nesse mundo business e faça diferença para que tenhamos um mundo mais justo, mais equitativo, onde haja paz, onde haja vida em plenitude, que, aliás, é exatamente o sonho do reino, que já começou e, no final das contas, vai triunfar plenamente. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Lucas, capítulo 19, versículo 7. Pois é, aqui no 180 graus a gente está aprendendo juntos que o reino não veio só para você sentir um calorzinho, algo especial, né? O reino veio também para que a gente possa ser mais eficiente, para que a gente possa ser mais organizado e no relacionamento com Deus. Quando Deus entra, quando Jesus vira o centro da nossa vida, todas as coisas ao nosso redor precisam tomar uma nova organização, realmente funcionando para abençoar muita gente. Sou a Suzy no 180 graus, me despedindo de você. E a Bíblia diz: quer comam, quer bebam, quer qualquer coisa que vocês façam, façam para a glória de Deus. Então, quer você estude, quer você esteja nos negócios, o que você fizer, faça para a glória de Deus e que Deus possa falar para você: muito bem, meu bom servo. Então, você foi fiel no pouco, eu vou te dar muito. Hoje encerramos aqui o nosso 180 graus e quem se despede aqui é Luiz Sayão. Como nós vimos hoje, a coisa mais atraente da Bíblia é descobrir que os seus ensinamentos são práticos e servem para o nosso dia a dia. E hoje você descobriu que Jesus, o Rei, reina sobre a economia. A virada da sua vida é uma realização